Da beleza da tua majestade, te coroamos, Rei, te exaltamos, Senhor, porque tu és grande, porque tu és grande. Te adoramos na beleza da tua majestade, te coroamos, Rei. Te exaltamos, Senhor, porque tu és grande, porque tu és grande, porque tu és grande. Tu és o Rei da glória, o único Senhor. Tu és o Rei da glória, és pra sempre vencedor. Tu quebraste as cadeias que nos separavam de ti. Tu és o Rei da glória, pra sempre te louvamos, ó Senhor. Beleza da tua majestade, te coroamos, Rei, te exaltamos, Senhor, porque tu és grande, porque tu és grande. Te adoramos na beleza da tua majestade, te coroamos, Rei, te exaltamos, Senhor, porque tu és grande, porque tu és grande, porque tu és grande. Tu és o Rei da glória, o único Senhor. Tu és o Rei da glória, és pra sempre vencedor. Tu quebraste as cadeias que nos separavam de ti. Tu és o Rei da glória, e pra sempre te louvamos, ó Senhor. Pra sempre te louvamos.